Da minha infância quis um kart, não tive nenhum, só boy. Virar piloto de Fórmula 1, todo pivete quer ser bombeiro, eu tinha outro sonho. Catar o vigia da preserve recarregando o caixa eletrônico nos M, inteligência em prol de nenhuma empresa, só pra pôr microcâmera pra gravar sua senha, deixar a vítima surpresa no telefone. Seu saldo disponível é zero, perfeição no clone. Detonei a dona da joalheria com explosivo. Fiquei 2 anos aguardando julgamento no distrito, pra ver que não dá lucro. Magnata viúvo chorando de Bugari, óculos escuro, não valeu. Perdei os dentes no taco de beisebol, choque no pinto, matar por um banho de sol. Ser quase extorquido pelo bolo podre da carceragem que inventa dívida pra te matar. Na crocodilagem é raro teu, no crime com sítio, no bairro elegante com esconderijo subterrâneo, com foguete antitanque. No crime o prêmio é ser mais um defunto apodrecido. Outro relatório na prancheta do perito. Não quero parente no IML atrás de mim, nem minha mãe vendo meu caixão e achando que foi melhor assim. Tô pendurando a carabina e a granada holandesa. Tirei meu carro da estrada da dor, 666. Na estrada da dor, é só caixão descendo nas cordas. Na estrada da dor, é só necrópsia, rota, sangue, vítima morta. Na estrada da dor, é só caixão descendo nas cordas. Na estrada da dor, é só necrópsia, rota, sangue, vítima morta. Ninguém mete um BO e se regenera com lucro, termina com PM vigiando no muro. O ciclo vicioso corrói sua alma. Quanto mais dinheiro entra, mais eu compro arma. Sempre pensando na planta do plano seguinte. Se a porta do cofre cai no maçarico ou na dinamite, a banca que é pro baile no peão do sábado virou uma caixa de sapato de santinho guardado. Devia ser exemplo o papelão do caixão preto, trator te levando pra cova de qualquer jeito. Mas sempre a gente pensa na nossa vez, é diferente. Eu vou entrar, matar o gerente, sair livremente, queria imitar o Michael J. Fox no De Volta pro Futuro. Voltar no tempo e evitar muita dor e luto. Campo minado de ato covarde, outro paraplégico puro, um par de Nike no passado. Baralho, banco imobiliário, hoje é recurso pra segunda instância no judiciário. Na rua não quer ser a mão de obra barata, pra no X ser a mão que faz bola de graça. Que adianta seu fuzil, relógio de platina, se nem por milagre chega 25 de vida. Mesmo rico pedindo punhal cravado na cabeça, vou pro desvio da estrada da dor, 666. Na estrada da dor, é só caixão descendo nas cordas. Na estrada da dor, é só necrópsia, rota, sangue, vítima morta. Na estrada da dor, é só caixão descendo nas cordas. Na estrada da dor, é só necrópsia, rota, sangue, vítima morta. Quanto vale seu Honda Civic equipado na garagem do seu advogado? Dinheiro de crime é maldito, fruto de desgraça. Vem com a cara do diabo na marca d'água. Que porra de quadrilha, que mano lado a lado. Ó seu parceiro no tático, com dedo apontado. Ó sua coroa no ponto sozinha, pedindo carona pro motorista pra te fazer visita. Quando seu corpo tiver se decompondo no matagal, não espera sequer um cu te cobrindo com jornal. Vão correndo dar os pêsames pra sua viúva, pra chavecar arma, bombeta, morto não usa blusa. De Mustang, Madison, 32 tiro, todas vacadão, o rabo pegam senha pra ser seu amigo, mas na UTI entubado. Cadê sua gangue? Nem a puta que falou te amo vai doar sangue. O jogo é claro, sanguinário objetivo. Ou você é escravo de um patrão, um número no presídio. A única coisa de valor é sua liberdade.